não sei mais de nada. Vamos, São Luís. Joe, deixa pra mim aí, Joe. Libera pra nós aí, mano. Avião. Não tem comparação. É Aviões do Forró. Eu não acredito não que você esqueceu de mim. Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor. Eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Mas agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. E aí? Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais, que eu devo estar escondidinho no seu coração. Mas você não me olha mais, nem me dá mais atenção. Agora eu não sei não, eu não sei não. Agora Dudu, só mais nada. Mas agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Eu acho que perdi o seu amor. Nem sei mais como encontrar. Como é complicado a gente amar. Eu gostei demais do teu sabor. Eu curti demais o teu calor. Agora eu não sei não, eu não sei não. Mas agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Você me diz não. É de pau dos ferros fazendo o bumbum do avião, hein? Só moral, é de Caraúbas. Aeroporto Xande, obrigado pelo carinho. Galera do Terceiro Beijo, a turma da Hélio Só, ele fez. Opa, Mr. Solarão. Mas eu não acredito não que você esqueceu de mim. Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor. Gostava tanto assim, você gostava, bola, chaca, rocha aí. Mas agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Ela também não sabe não. Mas agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais, eu devo estar escondidinho no seu coração. Você não me olha mais, nem me dá mais atenção. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Tá sabendo, tá assim, sei não. Mas agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Acho, eu acho. Mas eu acho que perdi o seu amor. E nem sei mais como encontrar. Como é complicado a gente amar. Eu gostei demais do teu sabor. Eu curti demais o teu calor. Agora eu não sei não, eu não sei não. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Mas agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Para que agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Você me diz não. Alô, Mazaró, pela tua festa. É sangue novo! Corre pra cá, meu patrão, o negócio tá sério ali em cima. Vamos, São Luís e Adriano CD. Já deu certo.